novos, velhos e X. Se você se perder no jogo, a consciência vai, vai, vai o rolê. Os loucos, as amigos, moio. Cai, cai, cai, reveja de pio e age. Não vai não. É noite, não é dia, é lua, é música, é sua e também minha. É paz, melhor, é família e não é só. É coisa forte, é vida e não é morte. É talento e não é sorte. É andar pra frente, é evoluir, ser inteligente. É certo e não errado, é se mover e não parado. É fé e não farsa, é fácil e não atrapalha. É concreto e não dá falha. É o amor e não a dor, é o trem e não o metrô. É o que se dá, se quiser, é fiel como Deus. É ter fé, parceiro e não arrasto. É sem quebrar a esfera, é sem guerra. É respeito e não dá goela. Se você se perder no jogo, a consciência vai, vai, vai o rolê. Os loucos, as amigos, moio. Cai, cai, cai, cai. Beijo de pio e age. Não vai não. Não é o pó e nem a pedra, assim se regenera. É vive, não é morto, é papo reto e não é torto. É hoje, não amanhã, é Gil e Djavan. É amar e viver, é ganhar e não perder. É surpreender com vários versos, é simples e complexo. Equilíbrio é sério, é conceito, concreto. É gangster do certo, é sem fim, é história, é estéreo. Não é mono, não é veneno, é o soro. É vivo e não morto, é papo reto e não é torto. É pensar no amanhã, é ter a mente sã. É zica mesmo, é certeza e não receio. É confiança e sem medo, sem medo. Se você se perder no jogo, a consciência